Fecheiro 5. O cavaquinho. O Ronda era o homem mais pobre de Vilela, mas tive uma tal alegria quando o filho, Júlio, fez o primeiro exame com ótimo, que prometeu pela sua salvação que lhe havia de dar uma prenda no Natal. O rapaz ouviu-lhe a jura desconfiado. Apesar dos 10 anos, já conhecia a vida. Uma prenda, se nem dinheiro havia para a broa. Em todo caso, pelo simples não, foi pondo de vez em quando uma acha na lembrança do pai. E em dezembro, na véspera da feira dos 23, avivou a chama. Então, sempre vai à vila? Pois vou. E traz-me a prenda? Trago. Fez silêncio. A ceia tinha sido caldo de couves e castanhas cozidas, mais nada. A noite estava de invernia. Sobre o telhado caíam bátegas rijas de chuva, e como a casa era de pedra solta e telha vã, cheia de frestas, o vento, que parecia o diabo, de vez em quando entrava por um buraco a assobiar, passava cheio de umidade pela chama da candeia, que se torcia toda, e sumia-se por debaixo da porta como um fantasma. Mas a murra de castanheiro a arder e aquela firmeza com que o Ronda garantiu a promessa, doiravam tudo de fartura e aconchego. E o que é que me vai dar? Isso agora, o que é? Foi preciso a mãe arrumar o assunto com as rezas e a cama. Infinitas graças vos sejam dadas, meu Deus e meu Senhor. As palavras saíam-lhe da boca límpidas, quentes, solenes. E o pequeno, que já ouvira aquela lenga-lenga milhentas vezes, sempre a cair de sono, pôs-se muito espivitado a tentar compreender o sentido íntimo de cada invocação. Santo André Avelino nos livre de morte repentina. Pai e filho respondiam à uma. Padre nosso que estais no céu. São Bartolomeu nos livre das tentações do demónio, dos maus vizinhos à porta, das más horas. Padre nosso. Contudo, a atenção do garoto não tardou a cansar-se. No terceiro mistério, a sua voz cambaleava. E na Salve Rainha, abóbada do solene ritual, parecia que levara com uma moca na cabeça. Ia já a tombar no preguiceiro, quando o Amém definitivo o fez voltar à vida. Escurou então as pálpebras com toda a força que pôde e lá conseguiu fitar o pai numa derradeira pergunta. Certo, certo que traz? A mãe é que lhe não deixou arrancar a última confirmação desejada. Pegou-lhe no braço adormecido, ergueu-o, quase que o arrastou até ao quarto, e daí a nada o Júlio caía num sono fundo, toldado apenas pela incerteza em que adormecera. De manhã, quando acordou, já o pai tinha partido. A vila ficava a 3 léguas. E a feira começava cedo. O costume foi então prender a cabra numa preocupação gostosa, morna, que lhe dava vagares em todas as encruzilhadas, enlevado a olhar as silvas e as pedras. Tu parece que andas parvo, rapaz. A mãe não podia compreender o que significava para ele receber uma prenda. Estender a mão e ver nela não a malga do caldo habitual, mas qualquer coisa de inesperado e gratuito, que fosse a irrealidade da riqueza na realidade de uma pobreza conhecida de lés a lés. Por isso se arreliou tanto quando o viu, ao almoço, virar a cara aos carolos e ao meio-dia comer apenas o rabo de uma sardinha. Pronto, só lhe faltava agora mais esta desgraça: que o filho ficasse doente, um dentinho real a deixar o caldo. Coitada, via-se bem que gostava dele. O que é, e tão fácil de perceber. Quando a noite veio, caindo dos lados de São Cibrão, cansado de guardar o caminho velho, por onde desde que o mundo é mundo se regressa da vila, pediu à mãe que o deixasse ir esperar o pai. Só até à castanheira. Se não via a névoa a cobrir tudo, se não ouvira as trindades, tivesse juizinho. Olhou a mãe mais demoradamente. Tão sua amiga, tão boa, e não ser capaz de entender. Resignou-se. Ficaria ali, até o pai apontar ao fundo da silveirinha, e logo que o descortinasse, ó pernas. Mas que seria a prenda? Que seria? O nevoeiro, que quando a mãe falou cobria apenas o Monte de São Romão, descerá agora espesso e molhado sobre o povo. E com ele viera também a noite. Da porta já não se enxergava nada. Além de que a chuva, o vento e o frio que se juntaram naquela hora enregelavam tudo. A tremelicar, foi-se chegando à lareira. O pai demora-se. Não que ir à vila e voltar, tem que se lhe diga. Via-se bem que também ela estava inquieta. Seria que, como ele, esperasse por uma prenda? Cerrou-se a escuridão. O aguaceiro agora caía a cântaros. Pelas frinchas da casa, o vento ia dando punhaladas traiçoeiras. Valha-me Deus! O lamento da mãe acabou de encher a cozinha, já meia testa de fumo. Que noite! E aquele homem por lá! Olhou-a com os olhos vermelhos da fogueira de lenha verde. De súbito à ideia da prenda que, alegre, o acompanhara todo o dia, juntou-se-lhe uma outra, triste, imprecisa, que lhe meteu medo. O tio Adriano também foi, pois foi? Foi. Novamente um grande silêncio caiu entre eles, mas durou pouco. Vais cear e dormir, que são horas. Eu queria esperar pelo pai. Vais cear e dormir. Embora obrigado, nem o caldo lhe passou pela garganta, nem o sono na cama lhe fechava os olhos. No escuro ouvia a mãe chorar, suspirar e as bátegas grossas e pesadas a martelar o telhado. De repente sentiu passos no quinteiro. Até que enfim, era o pai. O que seria a prenda? A pessoa que vinha bateu de leve e chamou baixo. Maria! Quem é? Perguntou a mãe. Sou eu, o Adriano. O coração deu-lhe um baque. Então o tio Adriano voltava sozinho. Pôs-se a ouvir como um bicho aflito. E daí a nada sabia que o pai fora morto num barulho e que no sítio onde caíra com a facada lá ficara ao lado de um cavaquinho que lhe trazia. A ressurreição. Não há em toda a montanha terra tão desgraçada e tão negra como Saudel. Aquilo nem são casas, nem lá mora gente. São tocas com bichos dentro. Apesar disso, Cristo Nosso Senhor, aos domingos, digna-se visitar a aldeia, na pessoa do Padre União, que vem rezar missa ao nascer do sol. O padre apeia-se da égua, assoa-se a um lenço tabaqueiro encardido, tosse, dá duas badaladas no sino e entra numa igreja tão escura e tão gelada que se lembra sempre de uma pneumonia dupla. Diz o introito com muita solenidade, sobe as escadas de granito, lê, treslê, vira-se, volta-se, benze-se e, por fim, prega. É sempre uma descompostura de cima a baixo, que ninguém presta. Que os pais são assim, que as mães são assado, que as filhas são porcas, que os filhos são brutos, que é tudo uma miséria. Saudel, abismado, ouve. Depois, à saída, põe-se a ruminar. Quem irá dizer lá em cima tão mal do povo? Os homens cavam de manhã à noite. As mulheres parem quantas vezes a Virgem Maria quer. Os rapazes e as raparigas vão com o gado. Quem irá meter coisas daquelas nos ouvidos de Deus? Seja quem for, o certo é que no domingo seguinte, Nosso Senhor, sempre pela boca sem dentes do abade, recomeça a ralhar. Que o fim do mundo está perto e que não haja ilusões. Todos para as profundas dos infernos, os velhos, as velhas e os novos. Ficam só as ovelhas. Saudel aí desespera. Chora umas lágrimas negras, barrentas, e geme como quem uiva. Os rebanhos na serra sem pastor, O que não teriam dito de Saudel no céu? E o pior é que nem o próprio padre Unhão descortina a saída para semelhante calamidade depois da falência do remédio que tentou. Seguro de que a misericórdia divina tudo pode, resolveu salvar o desterrado lugarejo e a sua endemoninhada gente através de um ato coletivo de expiação em doenças. Estava a Semana Santa à porta. Realizasse o povo em doenças e remisse os pecados na dor e na oração. A Saudel, lanzudo como os carneiros, nem sequer percebeu. Mas o que eram em doenças? E foi preciso o pároco explicar. Eram a paixão e a morte do Nosso Senhor Jesus Cristo, representadas ao natural. Vinham o Senhor Padre Gaspar, o Senhor Padre Abel, o Senhor Padre Artur e o Senhor Padre Rego. De Cristo Nosso Senhor fazia o coelho, que nem de encomenda para o papel. O coelho? E Saudel olhou assombrado o homem da Joana Perra. Tem semelhanças com o Nosso Senhor Jesus Cristo? E a mulher que nunca dera 10 reis pelo marido, um lingrinhas, que nem filhos lhe fizera, media o consorte de cima a baixo. Tanto quanto possível, esclareceu o prior. De Herodes, talvez o Daniel. De Judas, eu não, defendeu-se o Albino. Tu mesmo. De centurião, o Roque. De soldados, os 4 filhos do Zeferino. De Verónica, a Isabel. Saudel deu com a cabeça nas fragas, a matutar no caso, realidade. E quando, depois de alguns dias de ensaio, o Seara foi à vila alugar saiais e regressou com uma carrada de capacetes, de lanças, de togas, de turbantes, de asas, de vestidos de veludo, cada qual a tomar conta e a experimentar os adereços que lhe pertenciam, sentia-se realmente outro, por fora e por dentro. De capa vermelha, coroa de espinhos e cana verde na mão, quem é que reconhecia o coelho de outrora? Nem ele. Segue-se que, na Quinta-feira Santa, à noite, a povoação mudara inteiramente de fisionomia. O seu nome agora era Jerusalém. E a multidão assistia de coração alanceado ao martírio do Salvador. E que martírio! O Armindo, a Caifás, duro como um chavelho. O arranca, a testemunha, ninguém queira saber. A Rosa, uma coninhas de Maria Madalena, se havia de agarrar num estadulho e começar a eito, não senhor, a chorar, a adorá-lo, meu Deus, meu Jesus, e mais nada. O Carlos, a negá-lo 3 vezes. Com gente assim, que havia o pobre do coelho fazer? Olha, deixar-se imolar como um cordeiro inocente. Apenas os juízes do Pretório deram a sentença, então os filhos do Zeferino não lhe atiram com uma cruz de castanho para cima do lombo, que pesava para aí 4 arrobas, e não o fazem subir o cerro do Calvário, e lá não o pregam, não o içam, e não lhe metem pela boca dentro uma esponja de fel? Só atiro. Palavra de honra que só atiro. 3 horas naquele suplício, enquanto o padre Gaspar, de um púlpito armado debaixo de uma carvalha, berrava que parecia maluco. Diante de um tal sofrimento, Saudel olhava ao coelho e via o Cristo mesmo a valer, a dar a vida por nós. E foi com orgulho que a perra, às tantas, o viu inclinar a cabeça e ficar-se. Os soluços que ouvia à sua volta eram palmas de outra maneira. O fana da auréola que nimbava já o marido e a envolvia na mesma glória, numa aberta de lágrimas, foi à sacristia tomar providências domésticas. Afinal, como era? O seu homem estava praticamente em jejum. Queria saber se lhe poderia chegar qualquer coisa, um migalho de trigo com queijo, ao menos. O seu homem acabava de morrer. Iam descê-lo e fazer-lhe o enterro. De rabo entre as pernas, voltou ao lugar e ao pranto, enquanto o coelho, muito amarelo, sem dar a cor de si, todo bambo do corpo, era despregado pelos dois rós que faziam de José de Arimateia e Nicodemo. Apararam-no as trindades, muito asnas no papel de santas mulheres, e deram-lhe sepultura numa essa, armada no meio da igreja. Entraram com ele pela porta lateral, estendido na mortalha, cada um a pegar na sua ponta, e encafuaram-no no buraco da urna. Os deferinos, claro, apenas elas o depositaram lá no fundo, logo ali, como corvos, a guardá-lo. Ordem de Pilatos! O senhor verruma, não contente com lavar as mãos numa rica bacia, que não tinha culpas naquela morte, punha-lhe agora soldados de plantão. Ao fim da tarde, a Perra e Saudel estavam secos de tanto chorar. Mas de que valia? Os padres no altar não acabavam as mesuras e o cantochão. E olha lá que os zeferinos, entretanto, largassem o sepulcro. Ali, especados como guardas republicanos. À noite, num dos intervalos das cerimónias, a Perra foi ter novamente com o prior. O homem morria-lhe mesmo, sem uma pinga de caldo há tanto tempo. Se morrer, rezo-lhe o responso. Começou, tem de acabar. Resignada foi ela meter um cibo à boca e dar penso aos bois. Mas de manhã não pôde mais. De joelhos, chegou-se ao túmulo. Manuel! A resposta foi um empurrão do filho mais novo de Zeferino. Tire-se daí, fariseus! Até que bateu o meio-dia. O padre Unhão deu o sinal e começou a cantar. Aleluia! A Matilde, que fazia de anjo, apareceu, sem se saber como, à beira da sepultura. Levantou-lhe o tampo e mostrou-a aberta e vazia. Non est hic. Quê? Não estava lá? Não estava lá o coelho? De olhos arregalados, atónita, a multidão não queria acreditar no que via. Nem vivo, nem morto. Como o prior ensinara. Mal o anjo disse o latim, os filhos de Zeferino puseram-se em fuga pela nave fora. E foi então que a Perra, saída do estupor em que ficara, gritou aqui del rei pelo seu homem. Solidário com aquele desespero justificado, Saudel, em peso, caiu como um abutre em cima dos quatro facínoras e da tropa fandanga por conta de quem estavam a soldo. Não faltava mais nada. Faziam-lhe 30 judiarias, crucificavam-no, davam-lhe sumiço e, ao fim, ó pernas, para que vos quero? Ora, ali tinham eles e o resto da comandita. Transformada num campo de guerra, a igreja era um lago de sangue. De nada valia o furor do padre Unhão a clamar em altos berros contra aquele remate selvagem da santa cerimónia. Surdos às razões do abade, só atentos à voz íntima da indignação, todos vingavam como podiam a injustiça cometida numa viril ressurreição do sagrado humano que apenas o sino, a repicar lá fora, parecia compreender e festejar.